O rei ungido viverão as tribos unidas em clamor. A Hebron foi o palco do nosso Salvador. Davi de os ossos e a carne a ti se entregou. O Senhor te ungiu e o povo se alegrou. Senhor, a vitória eu terei. Rompe, ó Deus, as águas, traz a libertação. Na casa do rei há sempre salvação. E em meio a